A pedido. Acompanhe o grave. No chão e bate, e bate, e bate, e bate. No chão e bate, e bate.